beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo mais um GugaCast com a presença ilustríssima de Caio Corraine. Olá, personas! E de volta a maior estrela dos podcasts brasileiros. Se manca. Leila Germano! Aê! Caio e Leila, que estão juntos, direto do estúdio da Redmas, em São Paulo. É bom porque eu tô no mesmo lugar que a Leila, eu posso empurrar ela do microfone. Ah, sim, ele de fato está empurrando. E aí, beleza? Beleza, Leila. A gente tá aqui para o episódio mais esperado de todos os anos do GugaCast, que é o especial Dia do Sexo. Porra, sim. Verdade. Eu devia ter feito então. Olá, pessoa. Verdade. Se fizer isso, eu não consigo ser sensual de propósito. Vai parecer o sistema de voz da Renner. Atenção, colaborador 12, compareça. Não é legal. Compareça ao encantômetro. Falta apenas 40. Tá aí uma boa ideia, se alguém quiser mandar uma história de ter fetiche pelo retorno, pelo sistema de voz da Renner. É verdade. Esse é o episódio mais esperado, porque a gente não tem limites. A gente fala o tempo inteiro para as pessoas mandarem histórias e falando assim, olha, manda história sem limites. E, cara, esse ano a galera caprichou. Porra. Caprichou. Eu vou te falar que eu tive que impor limites. Porque, cara... Caraca. Caramba. O dia da decupagem de pauta, a pessoa totalmente excitada com a história de outrem. Não. Diz que o Guga tá acordado até as 5 da manhã. Tá, só no FAP, né? FAP, FAP. Não, cara, pelo contrário, as histórias foram bastante assustadoras, assim, foram chocantes. Você fala, caramba, cara, as pessoas fazem isso e têm coragem de pôr no e-mail e me mandar. Com o próprio nome, né? Eu tô falando isso, mas essas são as histórias que eu não vou ler. As histórias que a gente vai ler, eu escolhi, a gente vai ter 5 histórias. 3 delas estão aqui pra todo mundo que tá ouvindo o programa. Elas vão pro ar normalmente no Spotify, na Apple Podcasts e tal. 2 delas não passaram no crivo. Duas delas... Caraca! É, 2 delas vão pro ar só lá no grupo secreto, só pra quem assina com o PicPay. Eu vou falar, ó. A gente vai ter uma história com contos de garotos de programa. Essa entrou, por incrível que pareça. Olha lá. Ela entrou, ela relata vários clientes e tal, e essa entrou aqui no programa. A gente vai ter uma história de uma pulada de cerca. Porra. Uma história de um scam aí do Tinder. Aham. Uhum. E aí, só pro grupo secreto, é igual o Cinemania. Lembra o Cinemania que passava na Band? Não, eu não era nascida. Tinha um programa, acho que não era na Band, era na TV Manchete. Chamava Cinemania, era um programa sobre cinema. E ele passava, tipo, meio-dia, passava uma hora assim. E aí, depois das 2 da manhã, tinha uma edição que era o Cinemania mais forte ainda. Que era só sobre pornô. Ah... É que eu tava imaginando que era o José Wilker lá. Cinema. Cinema. Não, é o Eugênio que sabe imitar ele direito. Seria legal um conto sobre alguém que tem tesão no José Wilker e no sistema de voz da Renner ao mesmo tempo. Que a gente vai continuar respeitando aqui e não vai passar desse limite. Mas então... Então a gente vai ter uma edição do GugaCast mais forte ainda, que vai só pro grupo secreto, só pra quem assina com o PicPay. E eu já falei aqui várias vezes, Caio, Leila, não sei se você sabe disso, mas quem assina com o PicPay, primeiro que o PicPay devolve até 15 pratas. Então o primeiro mês... É mesmo? É, o primeiro mês é de graça. Uou! Então você pode simplesmente ir lá assinar e ouvir. Se você tá falando assim, putz, mas eu precisava ouvir isso. Ué, é só ir lá assinar e ouvir. Você pode ouvir isso, você pode ouvir todos os 600 conteúdos que a gente já fez lá. E aí se você gostar, você fica mais com a gente lá nos outros meses e tal. É isso. Vantagem, vantajoso. E ainda consegue ver conteúdos explícitos proibidos em plataformas de áudio. Exato. Vocês sabiam que já existe o verbo pique pagar? Não. Eu descobri isso essa semana. As pessoas falam assim, ah não, então eu vou te pique pagar aqui. Não é incrível isso, cara? Isso é que é ser o canivete suíço dos meios de pagamento. Exatamente. É você virar um verbo. Isso é o próximo passo, pique pagar. Então você pode ir lá, você pique paga a gente, sai de graça porque o PicPay devolve pra você, e aí na sequência você fica lá. Se você achar legal, você continua pique pagando a gente nos próximos meses. Mas você pode ouvir pelo grupo secreto lá no Facebook, como eu já falei, ou você pode ouvir pelo Olo, tanto no Android quanto no iOS, já tá disponível pra iOS, você pode ouvir lá. Se você não gosta do Facebook, você pode ouvir lá pelo Olo. E o jeito mais fácil de você entender como isso funciona e assinar e pagar mais barato e receber o cashback do PicPay, é só você ir em gugacash.com/assine, que lá tem todas as instruções. É muito fácil, você pode assinar para qualquer lugar e você pode ouvir em qualquer lugar. Só vantagens. gugacash.com/assine. Isso aí, vamos pro jogo? Bora. Junto com o programa mais esperado do ano, a gente tem o jogo mais esperado do ano, que é o Vandalsnake. Você é luz, raio, estrela e luar. Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim e nunca o meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Leila, o Vandalsnake, nas nossas pesquisas científicas para as análises musicais, a gente descobriu uma incrível semelhança entre toda a obra do Vando, o maior cantor da história do Brasil, o mais sexy, certo? Sim, claro. E toda a discografia do Whitesnake. Ok. A maior banda da história do hard rock é a mais sexy, certo? Sim. A ponto de ser dificílimo de você perceber a diferença. Se você pega um trecho de uma letra do Vando e um trecho de uma letra do Whitesnake, é muito difícil de você descobrir qual é qual. Pra mim, eu acho que vai ser fácil, porque eu sou o Vander. Ah, então... Ah, olha lá, viu? Tá bom. Primeiro eu quero deixar o crédito aqui que quem percebeu essa semelhança foi o meu amigo Maurício Gaia, lá do Combate Rock. E ele que cunhou a expressão Vandalsnake, que a gente roubou aqui pra colocar no nosso jogo. E nessa edição, a gente fez algumas mudanças aqui no jogo, eu vou explicar pra vocês, ok? Ok. Primeiro, é importante vocês saberem que eu vou falar todas as versões traduzidas pro português. Quer dizer, eu tô falando a versão original do Vando ou uma versão traduzida do português do Whitesnake. E a gente faz umas pequenas adaptaçõezinhas ali pra que eles façam sentido em português, certo? Correto. Nada mais justo do que, se vocês quiserem, vocês podem pedir, ó, eu quero ouvir como é em inglês. E a gente também tem a versão em inglês de todas as letras. Ah, então a gente vai ouvir o Vando em inglês. Sim, ou não, ou pode ser Whitesnake, você não vai saber. É verdade. Tá bom? Todo mundo tem chance de acertar. Cada rodada vale um ponto, última rodada vale 1 milhão de pontos. Posso começar? Manda bala. Pode. Eu já tentei mudar, fazer com outro amor, mas juro que estranhei. Gozar eu não gozei. Meu mundo acabou. Aquele amor filha da puta me deixou. Essa música é Amor Filho da Puta do Vando ou Son of a Bitch Love do Whitesnake? Eu acho que é Son of a Bitch Love, porque acho que o único cantor romântico brega que fez com Filho da Puta foi o Reginaldo. Olha lá. A gente pode fazer um Reginaldo Def Leppard no ano que vem. Sim, eu acho. O Reginaldo Oz também é super variável. Caio. Porra. Você quer a versão em inglês? Pode ser. Versão em inglês. I tried to change, to love somebody else, but found it strange. Get off, I didn't get off. My world's over, I was let down by that son of a bitch love. Em inglês fica bem redondo. Son of a Bitch Love do Vando ou Amor Filho de uma Cadela do Whitesnake? Eu já mudei de opinião. Não, mas eu vou manter, mas você pode... Não, mas aqui em inglês ela fica redonda também. Fica. Parabéns, pra mim, viu, Guga? Obrigado, cara. Ele faz rimas até, confundi. Eu tô muito confuso porque a Leila, ela botou esse argumento de que o Vando não fala palavrão. Eu sou blefeira, viu? É verdade, a Leila é má pessoa. Tá, vamos então, só pra, né, tentar disputar o ponto, eu vou com o Vando. Ok. Meu Deus, eu sou muito competitiva, já tô aqui, ó. Parece que é uma casa que tá valendo. A resposta é muito mais do que uma casa. É verdade. A resposta... É o carisma. É o orgulho, né, o título de campeão do Vandalsnake 2019. A resposta do Caio está certa. Aê! Caraca, o Vando fala uns palavrão, não sabia. A música é Amor Filho da Puta. E no título, a música é Amor Filho da Puta do Vando. Caio, parabéns, põe viu, um trechinho Vando? De 5 segundos aí pra gente, pra ninguém reclamar. Só o Vando falando Filho da Puta. Aquele amor filho da puta me deixou. Ok, próxima rodada. Ok. Caio, você primeiro agora, tá? Ela não é negra, mas tem um coração. Ela não é jovem, mas não é velha ainda não. Brilha como prata e arde como ouro. Ela é uma mulher, ela é uma mulher. Essa música é Coração de Ouro, do Vando, uhum. Ou She's a Woman, do Whitesnake. Tem em inglês? Em inglês. She ain't black, but she got soul. She ain't young, she ain't old. She shine like a silver, she burn like gold. She's a Woman, She's a Woman. Essa música é Heart of Gold, do Vando, ou Ela é uma Mulher, do Whitesnake? Ela é uma Mulher, do Whitesnake. Leila. Sim, também, não tem... Não tem um... O problema é que... Eu tava olhando pra ele aqui e falando assim, deixa eu ganhar. Não, em inglês quebra muito. Em inglês, inglês é perfeito. Nossa, faz totalmente diferença. Sabe que eu sou bom nisso, né? Sim, mas eu ia ficar, sei lá, meio esquisito com o Wanda aí, por causa dessas porras, primeiras versos. Então, She's a Woman, Whitesnake, é a resposta dos dois? Sim. Sim. Certa resposta. Aí... Mas ó, tem música do Wando que ele curte uma nega. Ele fala isso várias vezes. Minha nega, eu amo minha nega. Ah, sim. É que essa primeira frase de, tipo... ela não é negra, mas tem alma. Tipo, só faz sentido em inglês. Só faz sentido e não é escroto em inglês. É. Boa. Pegou bem, Caio. Parabéns. Tá aprendendo a jogar, cara, o Wando Snake. Exatamente. Próximo, hein? Leila, você vai primeiro agora. Yes, sir. Meia de seda, mel de cereja. Você falou meia de seda. Ela já sabe qual que é a resposta. Eu já pulei na cadeira. É o Wando. Brilho de... Meia de seda. Wando. Mel. Wando. Brilho de lua. Abre teu coração. Guarda-me dentro, fêmea selvagem. Opa, Wando de novo. Wando demais. Wando forte. Wando rude. Essa música é Meia de Seda, do Wando, ou Wild Female, do Whitesnake? É Meia de Seda, do Wando, obrigada. Nossa, assim, na lata, você não quer nem ouvir a versão em inglês? Não, vamos... Pode mandar aí pra entreter o Brasil, mas... Versão em inglês. Silk Stockings, Cherry Honey, Moonshine, Open Your Heart, Put Me In, Wild Female. Não, não era. Essa música é Silk Stockings, do Wando, ou Fêmea Selvagem, do Whitesnake? Meia de Seda, do Wando. Pro jogo, eu vou... Não fala pro jogo. Fala o que seu coração mandar. É o que o Wando faria. Não, eu vou... Eu vou de Whitesnake, então. Pra tentar distanciar ainda mais da Leila. Ok, tem certeza? Você tá falando sério? Você não tá fazendo isso pra eu ganhar. Não seja essa pessoa. Quanto que tá o placar, aliás? Eu nem contei, tá? 2-1. 2-1. 2-1 pro Caio, ok. A resposta da Leila tá correta. Ah. Por que você fez isso? Porque eu fico emocionante. A última vale 1 milhão, não importa. É, a última que vale a casa. Agora era a escritura e o terreno. Agora vem a casa. A resposta era meia de seda do Wando. Caio, põe 5 segundinhos aí de meia de seda pra gente. Meia de seda, mel de cereja, brilho de lua. Se fosse eu disputando isso, eu não ia botar fé que o Wando fez uma música. Meia de seda, ok. Mas mel de cereja parece uma coisa muito que vem do inglês. Parece muito traduzido. Quando você falou cherry honey, eu fiquei, opa. Né? Mas é que meia de seda é muito nós. Não é isso. Não, mel de cereja eu também acho muito Wando. É? Tudo dele é o mel. É, tem isso. Mas é que é estranho, não com mel de cereja. Você não faz mel de cereja. É aquilo que joga no sorvete, que tem mais plasma do que hemácia. Que... Aquela cauda. Mais plasma do que massa. Que porra é essa? É a que você põe no seu sorvete, Leila? Cauda barata. Ai, vocês nunca comeram órgãos? Ui. Eu já contei pra vocês sobre a minha teoria do mel de Coca-Cola? Não. Não, tá. Não pra mim. Depois eu conto. Vamos seguir aqui. Wando Snake. Você que assina o PicPay, você vai ter acesso. É isso aí, boa. Depois eu conto. Posso continuar? Por favor. Pode. Essa coisa boa de cheirar, um veneno doce nas artérias, a louca ansiedade da espera e a fera que eu trouxe pra te amar. Essa música é Sweet Poison, do Whitesnake, ou Vulgar e Comum é Não Morrer de Amor, do Wando. Porra, ótimo nome, viu? Manda em inglês, Maestro Zezinho. This good stuff to smell, sweet poison on my arteries, the weight's crazy anxiety, The Beast I Brought to Love You. Essa música é Doce Veneno, do Whitesnake, ou Vulgar and Ordinary is Not to Die for, of Love, do Wando. Caraca, ambas tá bem difícil. Elas estão bem equivalentes. Essa é a teoria Wando Snake, cara. Elas sempre são equivalentes. Eu vou de Whitesnake, porque... embora Veneno é muito Wando também, né? Não, Whitesnake. Eu vou de Whitesnake. Leila Germano. Eu vou de Wando. Porque tem essa coisa boa de cheirar. E ele cheirava calcinhas. Faz sentido? Se eu estiver errada, eu errei com honra. A lógica eu é impecável. Eu fui campeã moral. Todos os erros nesse jogo são com honra, Leila. Uhum. Esse jogo é feito pra mostrar essa similaridade, esse paralelismo universal da música sexy mundial. Música sexy. A resposta da Leila tá correta. Opa! Agora eu queria acertar agora. Ele cheirava calcinhas, o que mais pode ser bom de cheirar? Quer dizer... Porra, tanta coisa. Começou bem baixo o programa, desculpa. E o nome da música é verdadeiramente vulgar e comum, é Não Morrer de Amor. Põe um trechinho aí pra gente, Caio. Essa coisa boa de cheirar, um veneno doce nas artérias. Continuando aqui, a rodada que vale 1 milhão de pontos. 1 milhão de Vandal Snake Points. Eu amo as rodadas, cada vez mais 10 milhões. Tá 3-2 pra Leila, certo? Sim. Yay! Se ela acertar, ela ganha de 1 milhão e 3-2. Se Caio acertar, ele ganha de 1 milhão e 2-3. Vamos lá, sem mais enrolação. Eu tenho a fraqueza do homem comum. Quero o conforto da mente feminina. Fico nervoso vendo que sou só um. Tão pouco tempo pra tanta menina. Essa música é Uma por Dia, do Wanda. Caralho, Wanda. Ô, louco, bicho. Só. Ou Hungry for Love, do Whitesnake. Em inglês, por favor. I've got the weakness of an ordinary man. I need the comfort of the womanly mind. But I get nervous when I think about so many women and so little time. Ok. Qual o nome da banda? Essa música pode ser One a Day, do Wanda, ou então Fome de Amor, do Whitesnake. Fome de Amor, do Whitesnake. Ok. Caio. Eu, pra ganhar, vou de Wanda. Acredito no Wanda, acredito no poder das calcinhas, acredito no poder daquele cabelo maravilhoso que ele tinha. Eu acredito na rima. Tá uma rima perfeita em inglês. Não, em português também tá. Não, não tá. Tá assim, eu que escrevi. Tá assim, eu vou ler de novo pra você. Eu tenho a fraqueza do homem comum, quero o conforto da mente feminina, fico nervoso vendo que sou só um, tão pouco tempo pra tanta menina. Porra, Wandão. Whitesnake. Whitesnake pra Leila, Wando pro Caio. Isso. A resposta da Leila está certa. Porra! Eu grito muito, perdão, prédio. Parabéns, Leila, que campeã! Que legal! Parabéns. Campeã do Wando Snake 2019, e você realmente provou que você é uma fã do Wando. Uma Wander. É uma Wander. E por que não uma White Snaker também? Porque no fim é a mesma coisa. Sim, eles emitem notas diferentes. Parabéns, Leila. Obrigada. Você mereceu. Vamos para as histórias? Bora. Vamos. Caio, rapidamente, antes da gente começar o momento mais sexy da podosfera brasileira. Sim. Eu quero contribuir aqui para momentos não sexy da podosfera brasileira, pedindo para vocês mandarem histórias sobre o filme Curtindo a Vida Doidada. Semana passada a gente fez o nosso segundo A Vida Imita a Arte, com o Meu Primeiro Amor, foi um sucesso. Sim. Também com a participação da Leila. E a gente vai fazer mais um nas próximas semanas sobre o filme Curtindo a Vida Doidada. Então, manda história de um dia que você curtiu a doidada, ou que você curtiu moderado, que a gente pode colocar nesse programa. Você roubou uma Ferrari. É, pode ser. Ou você foi num museu e num restaurante. Sim. A gente também vai ter especial Dia das Crianças. Precisamos de histórias de crianças. E é muito estranho pedir isso aqui no programa especial de sexo. Não misturem as duas coisas, por favor. É, assim, né? Dependendo, né? É um seguido do outro, né? É, exato. Exatamente. É, um é resultado do outro. Se não cuidar... A gente também precisa de histórias pro nosso especial de aniversário. Aê! Tem muitas histórias legais de aniversário. É o meu programa preferido do ano, porque é no meu aniversário. Exato. Então... Então mandem histórias, beleza? Perfeito. Leila, você abre os trabalhos pra gente? Abro. Aquela não... Abro sim. Peraí. Acabou o respeito, Tata. Olá, anjos da minha vida. Podem me chamar de Suzana com 2 N's. É o nome que usei durante a época em que eu fui garota de programa. Nesse... Gente, garota de programa é assistente de pau. Como assim? Que elas ajudam os programas. Elas ajudam os programas a pegar uma bolinha no bingo, a pegar uma ficha. Elas fazem programa. Nesse e-mail, eu quero abordar tópicos curiosos ou inusitados. Mas antes, eu preciso contextualizar umas coisas. Eu cobrava R$100 por hora. Nossa, eu me senti mal agora, porque eu peguei um freela que a mulher quis me pagar por mês R$450. Nossa. Para uma garota de programa em São Paulo, isso era uma mixaria, mas eu era gordinha, fora do padrão e não me emperequetava toda. O meu presente era bom, mas digamos que o pacote não era tanto. Ai, gente, mulher, te valoriza, né? É, que isso. Eu escolhi fazer isso por necessidade. Era isso ou passar fome. Os meus pais tinham me expulsado de casa por não aceitar uma filha bissexual. Desde 27 de fevereiro de 2017... Rafael, o que mais aconteceu em fevereiro de 2017? Em fevereiro de 2017, aconteceu um jantar em Pindamonhangaba, sob a presidência de Celso Danelli. Foi um jantar empresarial no Colonial Plaza Hotel. O evento teve a preeleção do cirurgião-dentista, psicanalista, empresário e escritor Gustavo Magalhães Renó, de Jacareí. Compareceram 29 pessoas, das quais 5 pela primeira vez. Fevereiro de 2017 foi um mês que agitou a vida social das pessoas sob o signo de peixes. Elas passaram a ver a vida com outros olhos. A semi-quadratura do Sol com o signo até o dia 19 ajudou a mudar de perspectiva sobre a vida e principalmente sobre as situações atuais daquela época que pediam mais clareza. Também em fevereiro de 2017 começaram os preparativos para o lançamento da revista número 2 do ano 1, chamada O Balaústre, em Manaus. Essa revista trouxe textos ricos e variados conteúdos, transmitindo informação, conhecimento e sabedoria a partir da vasta experiência de seus seletos autores. Dessa forma, o leitor caminha certamente para um sólido e promissor relacionamento com seu público-alvo na construção da verdadeira consciência cidadã. E, em agosto de 2019, o GugaCast se tornou o primeiro podcast a citar Balaústre em 2 edições no mesmo ano. Desde 27 de fevereiro de 2017, não atendo mais e hoje tento me recuperar de alguns traumas causados naquela época. Ai, tadinha. Vamos então às bizarrices. Ela colocou em bullet points, tá? Em tópicos pra gente sofrer junto. É uma pessoa muito organizada. Sim. Ah. O senhor Maracas. Oh my gosh. Um cliente me chama e antes pergunta o número que eu visto, porque ele queria peraí, que eu vestisse... Peraí, rapidão. A gente não valorizou o fato de que o cliente chama senhor Maracas. Foi tão chocante que a gente... Ok, senhor Maracas. Ok. O seu Maracas chamou ela, né? E perguntou o número que ela vestia, porque ele queria que eu vestisse algo específico no quarto. Respondo e vou até o motel. Lá, ele pede pra que eu me vista de... Não. De Tinky Wink. Tá de sacanagem. Que é aquele rosto do Teletubbies. Que eu segure umas maracas. Era isso que eu tava imaginando, entendeu? Eu imaginei algo mexicano, assim. Ai, meu Deus, cara. Que eu segure umas maracas. Mas tinha isso mesmo. O Tinky Wink tocava umas maracas, não tinha mesmo? Tinha, eu não tinha. Sei. Não, que eu saiba, o Tinky Wink... O Tinky Wink não era o dono da bolsa? Ele tinha uma bolsinha. É, tinha uma bolsa vermelha, é. É. É, pode crer, ele tinha uma bolsa. Mais bizarro que isso, só se fosse Jinx. É, então. Ele pediu pra que eu me vista de Tinky Wink, segure umas maracas e dance em cima da cama enquanto ele tocava violão. Caralho! Ei. Meu Deus, que... Infeliz... Meu Deus. Não, já era 2017. Ela perdeu a grande chance de fazer uma live. Porque foi justamente a época que a live foi lançada. Meu Deus... Fiz, ele ficou, aspas, animado e, aspas, aliviado. Sem tocar em si mesmo ou em mim em qualquer momento. Caraca. Tocando violão. Gente, eu juro que eu achei que eu soubesse das histórias de sexo mais bizarras, mas eu acabo de perder. Tá, peraí, não, deixa eu só, né fazer o papel aqui do ouvinte. Ela tava dançando de Teletubbie em cima da cama, tocando maraca. Sim. Ele tava tocando violão. Sim. Ele ficou de pau duro e gozou. Sim, sem se tocar. Caio, essa Sim. é a versão light, cara. Você não pode que falar essas coisas. Que inveja. Oh, que inveja dele. Dá pra ser feliz com tão pouco? É a mensagem que o programa traz aqui exatamente. Dessa história. É, ó, vamos lá. Sem kink shaming aqui. É, né? Lógico. Deixa o seu maraca ser feliz. Ele não tá machucando ninguém no processo. Nem a ele não. mesmo. Ele Pelo nem tocou em si. Pelo contrário. E se você pensar bem, esse deve ser dos melhores programas que ela fez. É verdade. Pô, ela pôs no topo da lista do Bullet Point. Olha aí. Por mais Tinky Winkers nesse mercado. É verdade. O solitário envergonhado. O homem diz que gosta de ir em motéis e quartos específicos pra escutar o barulho dos outros quartos. Até aí, tudo bem. Ok. Entretanto, tem vergonha de entrar sozinho e sair sozinho. Ah, entendi. Por isso, ele contrata garotas de programa. As regras eram claras. Não iríamos nos falar, não iríamos nos tocar. Eu não deveria ficar fora da vista dele em nenhum momento, e ele não queria que eu ficasse na cama ou tirasse a roupa. Eu disse que topava desde que eu pudesse fumar. Ele ficava lá, batendo uma, escutando as coisas enquanto eu ficava jogando Candy Crush. Nossa, você é muito eu. No celular e fumando até completar uma hora. Foram 8 meses de encontro e eu nunca soube o nome ou a voz do rapaz. Caraca! Que demais! Que demais! Esse era um problema que ele podia ter resolvido com uma boneca inflável. Porque era só pra ele ser visto no carro, entrando no motel e saindo. Mas porque... ele tinha vergonha do que iriam achar com a boneca. Ele é uma pessoa pudorada. E se fosse escuro, entendeu? O suficiente pra parecer que era uma pessoa de verdade, ia ser o suficiente. No banco do passageiro. Mas ele tem que ir, então, né? Que nem ela mencionou, em motéis específicos que a parede é fina o suficiente pra... ouvi bastante a ação das outras pessoas. Sim. E se ele vai e não tem ninguém no quarto do lado? E aí é uma tristeza, né? É, aí é uma broxada. Aí ele fica jogando Candy Crush também. Mas assim, ela não tem do que reclamar, porque ela não tinha esforço. Ela jogava Candy Crush no ar-condicionado. É, verdade. Por uma hora, que é o tempo que a vida acaba. Dependendo da hora, podia ter até um almoço executivo, incluso, aí. É verdade. Sim. Recebeu uma pizza de mussarela. Uhum. E a camareira também não teria o que... teria o que limpar. Teve que limpar. Ok. O pior é que a camareira teve que limpar a parede. Sim, é verdade. Fica até a marca da mão dele, né, na parede, assim, onde que ele tá apoiado. Copo! Aí chega lá, só tem um copo sujo e a parede. Próximo tópico, o emo. Um cara me contratava quando precisava chorar. Ah, esse é um clássico, né? Essa a gente já viu em várias matérias do Tab, do UOL. Ele gostava de ficar nu, ajoelhado, beijando meu pé e chorando. É, isso foi surpreendente. Teve dia que ele ficou chorando 2 horas inteiras e teve uma crise de falta de ar. Socorro! Eu precisei chamar o SAMU e explicar a situação. Depois disso, eu me recusei a sair com ele de novo. Caralho! Imagina ela... tipo, ligando, ó, SAMU, então, o negócio é o seguinte, tem um cara pelado, com falta de ar aqui, vocês precisam buscar ele, que comigo não morreu, literalmente. E tocando de fundo, I'm sorry, I can't be perfect. Welcome to my life. Welcome to so easy holiday. Ai, ai. Tadinho. Cara, é engraçado que foi aí que ela fez... porque o Tink Wink, ela não falou que ela não foi de novo. Não. O cara, do copo na parede... é mais bizarro. O do copo na parede, ela falou que foi várias vezes. Agora, isso não dá pra aguentar. É, não. Porque imagina, se sempre vai acabar com o SAMU... É verdade. Porra, não, né? Aí babou. Eu chamaria ele de Samuca. É o Samuca. É o emo, o Samuca. Bom. O sofredor crônico. O cara tinha uma esposa. Eu cheguei a trocar 2 ligações com ela. Ai, socorro. Era viciado em se apaixonar e sofrer por amor. Tamo junto. E a esposa só permitia relações com GPs, pois sabia que não havia possibilidade da garota se apaixonar de volta. Era Mônaco ou era... Não, era gerente de projeto. Gerente de projeto, é. Eu pensei em grande prêmio. É, ó, gerente de projeto pode, que eu sei que, você não, que eles não vão se apaixonar de volta por você. Não vão se apaixonar de volta. Provavelmente porque ele é muito desorganizado. Saí por 4 meses com um cara onde eu só fumava e conversava com ele. Ele gravava os encontros com um gravador daquele Sony digital. Tipo, de áudio só? Acho que é, daqueles gravadorzinhos. Ok. Até que ele disse que estava apaixonado. Só pensava em mim. Reouvi as nossas conversas nos motéis e tinha até colocado uma foto minha no wallpaper do celular. Cara, o legal é que ele podia ir pro motel, ficar ouvindo a conversa no gravador e o outro cara ia estar ouvindo a conversa do outro lado. Putz, pode crer. Esse cara, ele era um gerador de receita. Pra... ou a gente faz o cross. O cara que ouve se apaixona pela prostituta do outro cara. É verdade. Só de ouvir. Daria um bom filme brasileiro. Fazer esse argumento aí acontecer. É, protagonizado por Matheus Nachtergaele. Exatamente. Então transamos. Depois de 4 meses dele me pagando uma boa grana por semana nos encontros. No final, a regra era, após ele admitir a paixão e nós consumarmos o nosso amor, tudo entre aspas, tá? Eu deveria terminar também, aspas, com ele e nunca mais nos vermos ou nos falarmos. Então, tomei meu banho e disse que precisava ir. Ele chorou, aí o emo de novo, ó. É cheio de callback esses e-mails. Ele chorou e implorou para que eu visse de novo. Fiz uma cena, tudo já planejado, e o bloqueei de tudo. Da recepção do motel, ainda consegui ouvir os gritos dele de meu amor me deixou e que eu vou fazer da minha vida agora, caralho! Gente, a esposa desse ser humano, cara... Pô, a esposa desse ser humano, isso é amor de verdade. Cara, as pessoas podem ter tão mais, sabe? Okay, não, vai. Cara, ele, de novo, como a Leila falou lá no começo sobre o Tinky Winky, tá tudo bem, cara. Precisa de pouco pra ser feliz. É, exato. É, que a medida do amor é amar sem medida. Às vezes precisa de pouco. Pra ela tá bom, assim. É. Pra mim, jogar Candy Crush, a outra situação do Candy Crush estaria ótimo. O ciúme da ex. A mina do cara terminou com ele. Ele me contratou pra eu aparecer com ele numa balada antes do motel pra fazer ciúme nela. Não funciona, ele fica na bed, não vamos pro motel, mas recebo o cachê inteiro. Justo, afinal eu tinha deixado de atender outras pessoas pra atendê-lo. Uns 2 meses depois eu sou contratada pra fazer um A3 com o casal. Ex, que é a ex do cara. Ela Nossa. Me reconheceu e ficou meio assim, mas eu chamei pra tomar banho comigo. Em homenagens, eu gostava de chamar a mulher pra tomar um banho sozinha, assim eu me aproximava dela e perguntava mais sobre ela e o casal. Olha aí a técnica de abordagem do cliente. Sim, a exímia vendedora. Ela me perguntou sobre o dia em que me viu com o ex dela e eu assumo ter sido contratada, afinal, não devo sigilo a ele e os dois estavam no mesmo barco. Ela não poderia zoar com ele por me contratar, porque ela também tinha feito isso. Rimos muito. Rimos muito. Rimos muito, transamos. Ok. Rimos, gozamos muito de alegria. É isso, gente. Obrigada pelo excelente trabalho. Vocês tornaram a minha vida melhor e me motivaram a buscar mais podcasts. Caio, vem pra Portugal ser meu PA. Nossa! O que é PA? Pau amigo. Pau amigo. Pão de açúcar. Pão de açúcar. Aí, Caio. Olha aí. Que é pão de açúcar. Todo mundo sai ganhando nesse programa. Só que agora ela vai ter que se vestir de Lala. Caio, lê a próxima pra gente. Leio. Olá, Guga, Rafa, Caio e Leila. Primeiramente, gostaria de parabenizar o trabalho de vocês. Atualmente não moro no Brasil. Olha ali, mais pessoas. Deve ser do Canadá. É verdade. Podcasts é a minha válvula de escape para fugir um pouco de ouvir inglês. Aí, Canadá, certeza ou que francês. É Canadá. Ou francês. Ouçam o francês. E uma forma de me sentir conectado com o Brasil. E o GugaCast é o meu preferido. Trabalho em um escritório em uma das maiores empresas de engenharia do mundo. Como engenheiro e escutando o GugaCast quando tenho que fazer alguma tarefa mais tranquila. Como, por exemplo, desenhos técnicos. Cara, se um dia cair um avião por causa disso, não é culpa minha. É assim, vai projetar uma ponte ouvindo o GugaCast, aí a ponte cai, a culpa não é nossa. É, exato. Peço por favor que substituam os nomes desse e-mail. Me chamo Auer e a minha história é sobre a maior aventura sexual que vivi e que jamais esquecerei nem por um segundo sequer desses dias que aqui vos relatarei. Vamos dar nome de personagens canadenses pra eles? Canadenses? Ele vai chamar o quê então? Justin. Maple Syrup? Todo mundo é Justin. Vamos chamar eles com os nomes dos Backyardigans. Nossa, você sabe? Claro que eu sei, cara. Eu tive filho na primeira década desse século. Eu só sei, sei lá, da Peppa Pig, porque a minha irmã gosta. Então, Backyardigans é mais vintage. Vamos chamar ele de Tyrone. Ok. E a gente pode chamar a esposa dele de Tasha. Tasha, ok. Ainda na escola, encontrei minha atual esposa, Tasha. Ela, de verdade, apesar de tudo, é a minha razão de viver e daria minha vida por essa mulher, onde em breve se completará 15 anos de relacionamento. Mas essa história não é com ela. Eita, e ele fez todo... Eu tava achando muito melosa essa introdução. Né? Eita, era bem claro. Em 2016, eu e minha companheira Tasha estávamos passando por uma crise em nosso relacionamento. Muitas brigas, não sentia mais prazer em estar com ela devido a isso. Então passei a dar prioridade para outras coisas, deixando ela meio que de lado. Isso durou apenas alguns meses e então terminamos nosso relacionamento, que nessa época já era um noivado. E terminamos, pois infelizmente descobri que ela estava saindo com outro cara! Ah, o Pablo! Poxa! De certa forma, fui também culpado, pois eu estava realmente deixando a desejar no meu papel de companheiro. Gente, vamos não se culpar pela traição de outras pessoas, por favor? É, acontece. É. né? Se uma pessoa trai num relacionamento, a culpa é dela, né? É. Vamos lá. É, ela não foi forçada a isso. Exatamente. Ah, não tava fazendo meu papel como companheiro. É. Tá bom, a pessoa então primeiro termina com você e aí ela vai atrás de outra coisa. Após terminarmos, passei por alguns dias na bed e foi então que um amigo me apresentou o famigerado, o vontade de fazer xixi no ônibus, o engasgar com a água, Tinder. Só queria dizer que eu agora sou uma pessoa muito triste porque estou pagando o Tinder. Essa é a minha vida agora. E resolvi me aventurar por essa plataforma. Entre muitos matches, lindão, que não passavam de uma breve conversa, encontrei uma pessoa, uma garota, que se chamava... Uníqua. Porra, Guga. Sério que são os nomes dessa desgraça? É. Como que as crianças brasileiras falavam essas merda? Tyrone, Pablo, Austin, Tasha e Uníqua. Não é tão difícil. Porra, Uníqua e Austin? Pra brasileiro, velho. Austin é foda. A Tasha, ela era um hipopótamo. Tyrone era um alce. O Pablo era um pinguim. Sim. O Austin era um canguru. Mas a Uníqua era um bicho bizarro. Ninguém sabia o que ela era. Era tipo uma formigona. Caraca. Trocou uma hipopótamo pra uma formigona. Uma garota que se chamava Uníqua. Pelas fotos, parecia ser uma pessoa tranquila. Como assim pelas fotos? Ela tava lá, tipo, foto 1, espreguiçadeira. Foto 2, esperando de massagem, boa numa fila. É. Foto 3, criança chorando do lado no cinema e ela sorrindo. Como assim você vê que uma pessoa é tranquila por foto? Tem coqueiro, o povo acha que a pessoa é tranquila. É. Tem coqueiro. Tem coqueiro no cenário. Ah, uma pessoa tranquila. Começamos a conversar, primeiro pelo Tinder, depois pelo Zipzop, até marcarmos e se encontrar pessoalmente. Lembram que eu falei que eu conheci minha atual esposa, Tasha, na escola? Pois é, até então ela tinha sido minha única experiência com garotas, e agora o Nico era minha segunda. Combinei de passar na casa dela para buscá-la e fomos até uma hamburgueria famosa aqui de minha cidade. Na hamburgueria, começamos a conversar sobre coisas da vida. Eu, totalmente inexperiente na paquera, não conseguia captar sequer um sinal de abertura de Uníqua. Jantamos, entramos no carro e fui levá-la de volta pra casa. Parei o carro na porta, ela olhou pra mim, eu simplesmente disse tchau. Ela disse tchau e foi embora. Até agora tá, né? É, ok. Ninguém de tique-wique exatamente. Em cima da cama. Ninguém tirou uma maraca do porta-luvas, sabe? Se você pensar bem, essa é a história da maioria dos encontros do Tinder. É, assim, daquelas, assim. Acho que quase todos os meus encontros de Tinder a gente transou no primeiro encontro. Ah, gatão! Mas... Não, mas, gente, eu saio uma vez a cada solstício de inverno. Eu sou o Caio, editor gato. É, exatamente. É, exatamente. Eu não sou o Tyrone de Curitiba. Ele falou que era de Curitiba, ele era do Canadá. Eu não sou o Tyrone do Canadá. Canadá e Curitiba é a mesma coisa. É, exatamente. Sou do Rússia. Fiquei tão envergonhado, pois sabia que eu precisava ter uma atitude, e não tive. Nesse dia, nem falei mais com ela. No outro dia, mandei um oi, ainda surpreso de ver que ela não havia me bloqueado. As relações humanas, né? Algumas horas depois, ela disse oi, e voltamos a conversar normalmente. Pedi desculpa pra ela, e ela disse que me entendia, e que estava tudo bem. Ele pediu desculpa por quê? Esse cara, ele pede desculpa por muitas coisas. Canadense, caralho. Ah, é. Verdade. O Justin também é canadense e fala sorry. É verdade. Quem é Justin? Bieber. Justin Bieber. Ah, e Justin Trudeau. Tem o Trudeau. Ah, entendi. Todo mundo Trudeau é Justin também. No canal. Nesse mesmo dia, à noite, ela me falou. Nossa, estou com muita vontade de assistir um filme. Eu retruquei e disse, tenho pipoca aqui. Se quiser, posso levar. Ai, meu Deus do céu. É o diálogo do Neymar, né? Mas ganhou ponto comigo. Que eu pariu. Pô, falou pipoca. Pô, é, ok, vai. E aí, fake? Tomara que esse pipoca não tenha sido um autocorrect, né? Não. Tem um piroca aqui, posso levar. Tem piroca, posso levar. Razão da minha libido. Ai, meu Deus do céu. Ela respondeu duvidando que eu teria coragem de sair de casa naquela hora. E eu simplesmente peguei meu carro, fui até a casa dela sem mandar nenhuma mensagem. Ai, a mulher manipulando, ela consegue tudo. Sim. Duvido que você venha aqui a essa hora. É, esse otário. Duvido que você venha aqui até a essa hora, o cara já sai de clássico, de casa. Pois é, homens, ai meu Deus. Se, no Canadá, se for no inverno, pode ter uma parede de neve de 3 metros na calçada. É, aí, então... aí o duvido dela é tipo, eu duvido que você vai arriscar a sua vida, né? De certa maneira, assim, gente, homem vai sempre arriscar a vida, não tem problema nenhum. É. O sangue já desceu, você não tá pensando em mais nada. Olha aí, o Caio dando dicas, hein? Minha próxima mensagem foi, estou aqui na portaria. Ela ficou surpresa, ficou nada, meu filho. Ficou surpresa, caralho. Ela já sabia que você tava lá. Ela tava, tá, tipo, só faltava ficar olhando no celular, tipo o Uber Eats, que tava vendo a motinha chegando perto da casa dela. Você tá de brincadeira, cara. Podia ter no Tinder, né? Nossa, o mapa. Que surpresa. Sua pipoca está chegando. Sua pipoca está... É o rapaz do rap. Ela tava olhando no relógio, né? A campainha vai tocar em 5, 4... Exatamente. Cara, vou fazer um parêntese. Por que não tem um rap fit Tinder que o cara, o entregador já é o próprio boy? É verdade. Ou a garota, no caso. E aí você pode ver, você, ah, pô, você olha assim, nossa, tá demorando pra andar. Ah, e a pessoa tá de bicicleta. Traz sabão, já traz sabão, papel Exato. Higiênico. Pô, eu vou empreender. Ela ficou surpresa, mentira, e me deixou subir. Entrei no apartamento dela, até parecia que ela estava esperando alguém. Oh, olha lá, ora, ora, temos um Sherlock Holmes aqui. Ora, ora. Ela ligou o rumba antes de eu chegar. Porra, meu filho! Até parecia que ela estava esperando alguém, tudo muito limpo, muito organizado, muito cheiroso. O que era de se impressionar para uma garota de 21 anos que morava sozinha. É. 21 anos e morar sozinha... automaticamente, ou ela é uma supermodelo, ou os pais bancam. E isso explica a empregada. No Canadá, Xuxa, no, né? No Canadá, Leila, a vida é diferente lá. É verdade. Ah, ok. Ela vestia um pijama bem curto, vermelho, e suas pernas lindas. Super surpresa. Sim. Não imaginava que chegaria alguém. Meu Deus. Ninguém dorme com a blusa do vereador. É, todo mundo. A gente que é mulher, Justin. A gente só dorme. Vote Justin. O Justin Trudeau, a camisa do eleições. A gente dorme sempre de lingerie. É impressionante. Exatamente. É sagrado. Toda noite eu ponho um baby doll de renda vermelho. É, exatamente. Ela não tava lá com a camiseta do Celso Russomano, tá ligado? Do... Cheio de ranho. Justin Russomano. Cheio de ranho. Cheio de ranho que ela põe, que ela passa. Do supermercado Hirota. Porra. Cacete. Festival Fruta, Legume e Verdura. Ai, cadê? Onde que tava? Suas pernas lindas, aqui. Seu cabelo preso em um rabo de cavalo e seu rosto sem maquiagem. Esqueci de dizer, mas pessoalmente ela era uma garota simplesmente linda. Me fizeram instintivamente pensar que eu estava em um filme adulto. Contive meus pensamentos sórdidos e começamos a assistir o filme. Ele realmente foi assistir o filme. Ele foi assistir o filme, cara. Ele tava focado no filme. É, exato. Aí ela vinha pra cima e ele... Não, para, agora o Barney vai falar pro Fred que ele gosta dele. Tava assistindo, sei lá, os Flintstones. Ele tava assistindo o filme assistir dos essa Flintstones. Cena. Não, agora a parte que... Lá, a parte que o Fred vai descer do dinossauro deslizando. Meu Deus. Eles vão jogar boliche agora. Caio, por que de todos os filmes que poderiam vir na sua cabeça... Vem o filme dos Flintstones. Eu não sei, cara. Minha cabeça, ela funciona de um jeito que eu não sei explicar. Deus escreve certo em minhas tortas. Ok. Cada um tem o Tink Wink que merece. Exatamente. Em minutos de filme, já estava a beijando. Seu pijama curto que subia e me fazia sentir o calor da sua pele, sem nenhum pano atrapalhando. Não me contive e logo a mão boba já começou a almejar destinos mais ousados. Ela simplesmente tirava a minha mão e dizia, hoje não vai acontecer nada, com uma voz baixinha, bem perto do meu ouvido, o que me fazia arrepiar e querer cada vez mais o que me fora proibido. Com o passar do tempo, ela também começou a ficar com níveis incontroláveis de tesão, ao ponto de um beijo no seu pescoço já fazê-la gemer, ainda que baixinho, mas percebendo que ela queria mais. Foi então que a mão boba já não era mais a minha, e sim a dela. Ela começou a tirar minha roupa e eu a dela, até que estávamos pelados no sofá da sala de TV. E o filme já estava acabando, claro, né? Aqui, ó. Era Forrest Gump, só por curiosidade. Ah, ele corta o clima da narrativa. Porra, pega aqui no meu chocolate. Meu! Que pariu, cara. Esse era o fetiche dela, assistir Forrest Gump. Ela enquanto eles estão lá, ela começa... Corre, corre, Forrest! Run, Forrest! Corre! Run! Run! Run, Forrest! Deus do céu. E a musiquinha? Super sensual. Transamos uma, duas, três, pin vezes. Disse a ela que precisava ir embora. E mais uma vez, com aquela voz sedutora no meu ouvido, ela disse: me desculpe a palavra que vou usar, mas quero reproduzir bem o momento. Não, não foi isso que ela disse. Isso é um parênteses dele. Parênteses? Eu juro. Por que ela falou isso? Gastou sensualidade. Canadense, né? Porra. Me desculpe. Uau. Ah, joga maple syrup no peito, assim. Ah. Eu pensei que ela fosse ele indo embora. Ela diz: tem cartão C&A? Dorme comigo hoje. Amanhã vou te acordar com o melhor boquete do mundo. Ah, que bom. Sem precisar insistir muito, resolvi ficar. E realmente ela cumpriu a promessa. Simplesmente inesquecível! Inesquecível com três L's e um espaço entre cada letra, caixa alta. Exatamente. Acordar naquela situação me fez sentir como se fosse o cara mais feliz do mundo naquele momento. Vesti minha roupa e fui embora correndo para não me atrasar pro trabalho. Nesse mesmo dia recebo outro convite dela para ir à sua casa no final de semana. E uma mensagem da minha ex-namorada, Tasha, dizendo que queria conversar comigo. Marquei com a minha ex para conversar no sábado de tarde, no mesmo dia que havia marcado de ir para a casa da Oníqua. Estava preparado para colocar um ponto final em tudo. Porém, no sábado fui conversar com a Tasha e, como disse no início do e-mail, eu realmente amo essa mulher. E na nossa conversa resolvemos voltar. E por sinal, estamos juntos até hoje. Mas tinha marcado de ir na casa da Oníqua. Resolvi ir apenas para conversar com ela. Uhum. Ao chegar na casa dela, ela estava tomando banho. Sentei no sofá da sala, o mesmo que havia presenciado toda aquela noite, nossa. Ela saiu do quarto com uma lingerie que visivelmente ela havia comprado para aquela ocasião. Por que visivelmente? Tinha uma etiqueta? O alarme da loja? Tava com aquele negócio grudado, né? A chupeta de alarme. Se ela entrar no shopping naquele dia, começa... Ela estava com fogo no olhar. Eu vou voltar agora pra música de putaria. Nem nos cumprimentamos e já começamos a transar mais uma, duas, três vezes. Na quarta comecei a lembrar do meu objetivo ali. É muita falta de foco. Ai, meu Deus do céu. Na quarta vez. Na quanto quarta tempo você vez. É, porra, de duas uma. Ou ele goza em três minutos... Ou ele realmente tem uma memória muito ruim. Alternativa A. É. Na quarta vez, depois de 15 minutos que eu havia chegado. Não, porque demora a calibrar. É verdade. E porra, quarta vez, mano, no final, tipo, o cara não tá gozando, ele tá tossindo pelo pau, né? É verdade. É o chorinho. Não sair mais, né? Caramba, chorinho. Caio, esse é o programa light. Ah, gente. Acontece, né? Vamos lá. Na quarta, comecei a lembrar do meu objetivo ali e brochei. Pó, pó, pó. Ele é um cara de extremos, né? É, exato. Falei pra ela que queria falar algumas coisas. Peraí, só um minuto. Ou não tinha mais energia e fluido, né? Porque foram três em 15 minutos. Exatamente. Você não brochou, você apenas... Foi ser humano por 5 minutos. É, obrigado. Era só por um filme do Forrest Gump na TV. Exatamente. Ou Flintstones. Falei pra ela que queria conversar algumas coisas e contei toda a minha história. Desde quando eu comecei a namorar até o motivo pelo qual entrei no Tinder. E por que estava tendo aquela conversa com ela. Ela começou a chorar deitada sobre o meu peito. Pensando aonde ela se meteu. Caralho, bicho. Coitada dessa mulher. Falou que me entendia, falou que me respeitava, que admirou o fato de eu estar sendo sincero. Depois de transarmos três vezes. Ela me disse que o que havia acontecido entre nós, ela jamais pensou que teria coragem, que só tinha tido um parceiro sexual, assim como eu. E que o fato de não ter forçado um beijo no primeiro encontro, ela percebeu que eu era diferente e que aquilo tinha a deixado com muita vontade em ter alguma coisa comigo. Cara, ela mentiu, assim, desgraçadamente, nossa, assim, desgraçadamente pra ti. Ai, gente, esse modus operandi dela é um clássico. E ela tá de parabéns. Ela te levou... Nossa. Cara, pelo amor de Deus. Com certeza essa menina ficou puta. Sim, ela não queria... Sair por baixo? É, e tipo, não queria descontar na hora, assim. Tipo, cara, só, tá, beleza, vai embora. E você, pra ela, foi apenas o garoto do garrafão de água. Eu acho que ela só pensou que roubada e fez o que era necessário pra ele ir embora. É, exato. Mas ficou puta, sim. me desejou sorte e felicidade, vesti minha roupa, me despedi. Ela me acompanhou até a porta e a última lembrança que eu tenho dela é ela me olhando sair, ainda nua, com um olhar de que não queria que aquilo estivesse acontecendo. Hoje... Peraí, ó. Hoje, ela já namora. Como é que você sabe disso? Stalker. Porra! Eu amo a minha mulher. Minha mulher é tudo pra mim. Nossa, corta. Transa inesquecível. A menina da Transa Inesquecível namora. Ela mora não sei onde. Ela trabalha com tal coisa. E hoje ela foi pro trabalho usando uma roupa vermelha. Exato. Hoje ela almoçou... lasanha. Trabalha na Claro. Porra. Um quiosque de vermelho. Espero que ela tenha encontrado um cara bacana, pois ela é uma garota realmente especial, bonita, inteligente e muito gente boa. Mas eu amo... Mas eu sou apaixonada pela minha mulher. É, minha esposa é uma santa, eu amo demais. Mas ela, se ela, lá, no mas céu... se ela estiver ouvindo, me liga aí. Eu levo piroca de no... pipoca de novo. Ai, coitado, gente. E os Flintstones? Hoje sou casado com a garota que conheci na escola, moramos fora do Brasil, temos uma vida a dois ótima, gostamos das mesmas coisas, somos muito felizes. A Uníqua, pra mim, é uma espécie de lembrança que eu não quero esquecer. Mas não quero repetir, pois respeito muito a minha esposa. É, inclusive esperamos que ela não ouça esse programa, né? Ok, então vamos lá para a última história que será lida em público. Sim. Antes de a gente realmente ficar mais forte ainda, como Cinemania. Como vão Guga, Caio e Rafael? Essa história acontece em 2014, eu tinha 24 anos, e era sobre encontros casuais, carreto e muito medo de ser sequestrado e perder todos os meus órgãos. É sobre encontros casuais. Carreto. Cara, o carreto foi colocado de um jeito primoroso nessa frase. Ou foi o autocorrect tipo também. Não, é um vendo ouro. Muito, tipo, do nada, tá ligado? Encontros casuais, vendo ouro. E muito medo. A gente podia aproveitar esse momento aleatório e que a gente tá falando de vendas e falar assim, um momento Alura. É, afinal de contas, é um momento de puro empreendedorismo, né? É um momento onde você realmente tá cuidando do marketing da sua empresa ou gerindo, administrando sua empresa. Exatamente. E na Alura tem mais de 150 cursos de administração e marketing que podem dar um upgrade na sua carreira ou colocar você no mercado de trabalho. Muito bom, é o que todo mundo precisa, afinal de contas, tá tendo cada vez mais disputa com as pessoas com plaquinhas falando sobre o que elas vendem. E eu então vou levantar a minha plaquinha aqui e tem escrito nela aqui no nosso link, tem 10% de desconto. Alura. É, na minha mão é mais barato, porra. Você pode gritar na rua, na minha mão é mais barato. Mas aí é compro ouro. alura.com.br/promoção/GugaCash. Posso continuar aqui? Manda bala. Bom, esse caso acontece em um fim de domingo, sem muita esperança e emoção. Havia acabado de chegar do sítio da minha família e esperava meu irmão sair do banheiro pra eu tomar o meu. Enquanto isso, abri o Tinder e fui... Que detalhe sem propósito, né? Algum. Abri o Tinder e fui passando o dedo pra esquerda e pra direita. Mais pra direita que pra esquerda. Aqui vale uma explicação sobre o Tinder pra quem não conhece. Só é permitido 50 escolhas positivas no período de 12 horas. Você não pode pescar de rede, é isso? É, exatamente. Só me restava um like... A moça se chamava... 26 anos e sua única foto era um café e um livro. Só isso. Pera, calma. Não. Essa história já começou bizarra. E ele deu like já nisso aí. Ele deu like numa foto de café e livro? Que faz, hein, amigo? Que desespero, hein? Ué, se o livro for legal... Né? Porra. É o Starbucks. Era o último. Meu irmão saiu do banho. Quando dei o like, fui correspondido. Ela também havia me dado like e logo começou a conversar comigo. É porque a foto dele devia ser um pão de queijo. Exatamente. E um CD do Djavan. Um bom lugar pra ler. Exato, porra. Como o dia tá frio, né? Eu tenho um café. É, tem um café ali. Nossa, tava na cara. Eram códigos. Linguagem de código. A sociedade secreta que transa pra caralho, só com fotos do Djavan no Tinder. O Guga se diverte demais, né? Sim, o Guga também é feliz com pouco. Imagina, e eu tô viajando aqui, imagina as pessoas que têm fetiche em fotos de amenidades e coisas comuns, tipo uma garrafa d'água, estou molhada. Entendeu? Cara, eu vou criar outro aplicativo. Que é o do Rappi, é o cara que compra as coisas. É o FAP. É o FAP, o Rappi do... Nossa, vamos ser sócio. Djavan. Tu tá no Djavan, cara. Não, porque a conexão foi muito boa. Parabéns, Caio. Obrigado, Guga. Por isso que você me paga. Porra, valeu a pena. Em pouco tempo, ela já pediu o meu WhatsApp. Como é que é, Caio? O Zap Efron. Tem também o... Zap, Zap Efron. Zap. É, patati, passa-zap. Bacharela Zap, né? Bacharela Zap. E migramos para lá a conversa. Assim que me adicionou, mandou várias fotos com shorts e saias curtas e, na maioria, blusas decotadas. Deve ter sido umas 10 fotos, pelo menos. Ela estava muito bonita em todas elas. Eu a elogiei, ela agradeceu, explicou que as fotos eram um pouco antigas e que ela tinha engordado um pouco. Continuamos a conversa, é um Tinder sincero. E logo... Ela me perguntou o que eu iria fazer naquele dia. Disse que nada, e ela sugeriu que nos encontrássemos. Logo pensei num bar, estando em BH, a cidade com mais bares do Brasil. O cara de BH tem orgulho de falar isso, né? Sim. Igual o pessoal do Recife com coisas em linha reta. Tudo no Recife é a maior coisa em linha reta do mundo. É a cidade com mais bares em linha reta do Brasil. Exatamente. Isso fazia sentido, mas ela me convidou pra ir ver um filme na casa dela. Flintstones. Fiquei surpreso e empolgado. Levou a pipoca? Pop! Aceitei o convite e disse que tomaria um banho e iria pra casa dela. Tomei. Esse cara, ele tem fixação por falar que ele é limpo. É? A gente todas acredita, as histórias, cara. As pessoas tomam banho aqui. É, que bom. Programa higiênico, asseado. Tomei meu banho, acreditando que havia tirado a sorte grande naquele domingo. Quando saí do chuveiro, peguei o celular e havia várias mensagens da... A gente precisa dar um nome pra ela? Fala um nome aí que você falou do WhatsApp. Ah. Zap Efron. Zap Efron. É a Zap Efron. Peguei o celular e havia várias mensagens da Zap Efron. Primeiro ela dizendo que estava ansiosa pra nos encontrarmos e logo em seguida se eu podia ajudá-la a buscar umas coisas dela em uma vizinha. Olha aí o rap acontecendo. Puta que eu pariu. O rap misturado com o Tinder. Alguém já teve sua ideia, Leila? Não era amor, era carreta. Eu já fiz isso. Eu tava arrumando a casa. Eu precisava de ajuda. Mas a gente paga, né? É um bom trato. Se foi organizado, tudo bem. É, sim. Troca equivalente. Exatamente. É, como que é? O trabalhador, tudo pertence. Ok. Eu achei estranho, mas estava animado e disse que não havia problema. Exatamente como ela planejou. Exatamente. De acordo com o Keikaku. O que foi isso? É plano em japonês. Ah. Terminei de arrumar e fui encontrá-la. Entrei no bairro dela, com grandes e bonitas casas. Mas fui me adentrando e adentrando cada vez mais no bairro. Até que começaram a aparecer alguns lotes vagos, cheios de mato e entulho. Putz, ele foi remover uma caçamba? Caraca, gente. Ruas de paralelepípedos esburacadas, casas não tão bonitas e ruas muito mal iluminadas. O local era muito estranho e escuro. Cheguei à porta do prédio dela. Eram aqueles condomínios com vários prédios iguais, mas muito sujo e esquisito. Antes de tocar a campainha, mandei uma mensagem para um grupo de amigos e contei o que estava acontecendo. Enviei minha localização e pedi que se eu não os contatasse em 2 horas, que eles tomassem alguma atitude. Ok. Desci do meu carro, toquei o interfone 1 vez, 2 vezes, até que ela atendeu. Ela atendeu o interfone, tinha uma voz doce, voltei para o meu carro e fiquei encostado na porta do motorista. Esse tinha uma voz doce não tem nada a ver com o resto da frase. Não. É igual o carreto na primeira frase. É. Ou vendo ouro dessa vez. Ela atendeu o interfone, vendo ouro, voltei para o meu carro. e fiquei encostado na porta do motorista. Pouco tempo depois, saiu já vendo ouro. Du é uma pessoa muito feliz, cara. Ele é auto feliz. É o Caio, cara. Eu falei, eu gosto dos episódios de sexo. Pouco tempo depois, saiu de lá do prédio uma mulher e me cumprimentou pelo nome, mas não sabia quem era ela. Ela era morena, bem mais velha, enquanto a Zap Efron era loira. Patati passa Zap. Ai, puxa, eu amei Patati passa Zap. A gente vai dar um nome pra ela, cara, vez que ela aparece, é isso? Claro! Pode ser. O WhatsApp tem vários nomes. Enquanto a Patati passa Zap era loira e quase da minha idade. Essa pessoa se apresentou pra mim e disse que era amiga da... Macharala Zap. E que ela já estava descendo. Achei aquilo estranho, mas disse ok. Poucos minutos depois, ela desceu. Ela usava uma calça de ginástica e uma blusa decotada. E realmente parecia com as fotos. Era bonita. Me cumprimentou com um selinho e me explicou que a amiga havia ido junto porque era ela que sabia onde a vizinha morava. Se era vizinha, como assim só a outra sabia onde ela morava? Nossa, gente. Você foi pego no golpe do carreto do Tinder. Caraca, velho. E completou com a frase. E é melhor eu ir acompanhada, né? Esse pessoal do Tinder é meio maluco. Deu uma risadinha e entrou no carro falando de si mesma. Exato. Caraca, velho. Que situação desgraçada. Diz aí, você acha que dá pra ir embora nessa situação, Caio? Dá pra falar assim, cara, quer saber? Eu tô fora. Eu teria ido embora quando ele começou a entrar no bairro e começou a ficar estranho, tá ligado? Não, tá bom, mas nesse ponto, supondo que você foi até esse ponto, já rolou essa conversa. Você acha que dá pra falar assim, não, tô fora dessa situação, não dá mais? Assim, dá pra você mandar um zip-zop pra algum amigo falando, me liga agora. Ai, aí eu a faço pessoa isso. Te liga. Aí você, sério, eu tô indo aí. Exatamente. E aí você finge uma urgência fora dali. Você fala, gente, desculpa, eu só vou fazer esse negócio aqui e eu volto pra pegar vocês. E nunca mais foi visto em Belo Horizonte. Depois disso, foi morar na Groenlândia. Se bem que a essa altura aqui, ele já deve estar em Contagem. É. Né? Ou, sei lá, talvez Abadia dos Dourados. Aham. Uhum. Que mais, Guga? A Baeté, Abre o Campo, a Caiaca, a Açucena, Água Boa. Água Comprida, Água Nil... Eu peguei a lista em ordem alfabética. Uhum. Águas Formosas, Águas Vermelhas, Aimorés... Tô esperando você chegar em Frutal. Vocês têm um Excel. 2000 years later. Virgolândia, Visconde do Rio Branco, Volta Redonda e Venceslau Braz. Sim, provavelmente foi em Virgolândia. Continuando. Venceslau Zap sentou ao meu lado e a amiga dela sentou na minha diagonal. Enquanto eu e a... Zap Newton. Enquanto eu e a Zap Newton tínhamos nosso primeiro encontro, a amiga dela dava direções e, como já era de se esperar, as coisas dela não estavam com a vizinha, não estavam nem no mesmo bairro, nem no próximo. Possivelmente elas estavam em Abadia dos Dourados, Abaeté, Abre o Campo, ou num dos outros 853 municípios de Minas Gerais. Estamos chegando, disse a amiga dela. Vire à direita e a próxima à esquerda. Isso, pode parar aqui. Era uma casa meio acabada e ficava do lado de um córrego que fedia muito e estava cheio de lixo em volta. O córrego onde talvez você fosse passar o resto da sua vida. Ou, exato. Pois é. Não exatamente. A vala, a famosa vala. Nessa hora, respirei fundo e pensei, já cheguei até aqui, vamos lá. É isso, cara, você não precisa fazer isso. Você pode falar não. Assim, pessoal, eu desisto aqui, tchau. Foi legal, mas eu desisti, vou embora. Me virei pra ela e disse pra irmos buscar as coisas. E ela retrucou que não poderia ir, porque ela era brigada com a dona da casa. Vocês e que ela sacanagem. Não permitiria que entrasse na casa. Ok, vamos lá, não deve ser tanta coisa. Falei comigo mesmo. Cara, você é um anjo, um santo. Cara, o golpe do carreto. Nossa, cara. Era coisa demais. Na época, eu tinha um Fiesta Hatch 1.0, carro fraco. E eu e a amiga dela fomos buscando caixas e mais caixas e colocando no meu carro. Lotamos o porta-mala, o banco de trás e ainda foram caixas no colo da... Zap Pagodinho. Zap Pagodinho e da sua amiga. Zap Pagodinho. tudo isso enquanto a dona da casa falava muito mal do meu match pra amiga e de coisas que ela já havia feito no passado. Eu só pensava, onde é que eu fui me meter? Cara, vai embora. Nessa hora, dá pra simplesmente ir embora. Dá pra você chamar um Uber, que é o que ela deveria ter feito, e ir embora. Deixa o carro, vai embora. Fala assim, ó, termina a mudança você e depois deixa meu carro em algum lugar. Exatamente. Enchemos o carro e fomos em direção à casa dela. Mas não direto, porque ela pediu pra eu parar no lugar no caminho. Mano. Uma outra saída seria ele baixar o aplicativo do Uber e começar a cobrar ela pela corrida, né? Exato! Ah, putz, você me chamou no Uber, eu achei que era no Tinder. Peraí, deixa eu ligar aqui a corrida. É, deixa eu ligar aqui, deixa eu te passar o boleto no Get Ninjas. Porra! É o Beto Carreto. No Get... Beto Carreto. Agora que é o Beto Carreto. O nome dele agora é Beto Carreto. Exato. Ela pediu pra eu parar num lugar no caminho, onde do outro lado do portão, trancado de uma casa, havia vários pallets que ela queria pegar e levar pra casa. Pallets! Pallets, cara. Catadora, hein? Catadora. Peraí, rapidão. Essa é a mulher do livro e do café? Sim, sim. Mas graças ao meu carro totalmente cheio, claro, porque esse é o único motivo, vetei a ideia e disse que depois voltaríamos lá pra buscar. Eu só queria ir embora. Mano... Na volta a gente pega. Na volta a gente cata. Na volta a gente cata. Meu Deus. Você jura que é de sexo essa? Aparentemente. É, foi de Tinder, né? O Brasil está árido. Esperando. Assim como o Beto Carreto, mas aparentemente o Brasil foi enganado. Foi. Chegamos à casa dela, parei o carro na garagem. Ela morava no segundo andar e não havia elevador. E eu e a amiga dela fizemos várias viagens, escadaria acima e abaixo. Ela fez uma única vez. E se ela tivesse pelo menos vestido de Tinky Wink? Exato! Depois de um tempo, terminamos de transportar as coisas dela. Eu estava morto de cansado e não tinha onde sentar. Ela tinha acabado de se mudar para esse apartamento e eu fiz a mudança dela. Parabéns, Beto Carreto. Não, peraí. Coitado do cara. Meu Deus, desculpem, enquanto vocês aplaudiam, eu li as próximas linhas, é impagável, é imperdível. Ela tinha só melhora. Ela tinha trocado de roupa, estava de short e agora com outra blusa decotada e estava fazendo suco Tang, um pó vermelho. Ah, eu amei esse publi no meio da putaria. Dentro da água suco e pronto. Suco Tang. Ela serviu, pô, pelo menos foi um Tang, vermelho, de frutas vermelhas. O menino está com sede. A cor do pecado, né? O Tang vermelho. Sexo. É o Tang que o Vando toma. Exato. Ela serviu 3 copos, deu 1 pra cada e antes de beber disse... Ainda bem que não tem Boa Noite Cinderela no suco, né? Ainda bem. Tudo que você pode dizer é ainda bem. Depois de escadas e escadas carregando caixa, você toma o Tang sem pensar. Exatamente. As duas, pelo menos ele não pegou os pallets, ele vai morrer pensando nisso. Exato. No momento que ela estiver lá tirando o rim dele, ele tá pensando que pelo menos os pallets eu não peguei. Ah, não pegou os pallets, que cruel. How dare you? As duas deram risadas e ele fala sacaneando, né? Ah, pelo menos ficou sem os pallets, otária. Fica aí com meu rim. Otária, trouxa, eu tô aqui sem meu rim, mas você não tem pallets. As duas deram risadas e eu dei uma risada sem graça e esperei elas beberem pra depois beber. Eu precisava muito beber algo. Ficamos conversando por uns 10 minutos na cozinha. Ela começou a me beijar e a amiga dela foi pro seu quarto. Ao ouvir a porta batendo, ela disse que agora estávamos sozinhos, porque a amiga tinha uns problemas de cabeça e que ela iria tomar remédio e apagar. Ela pegou minha mão e fomos pro quarto dela. Sentamos em sua cama e ela me deu mais de 50 DVDs piratas para escolher um filme para assistirmos. Escolhi uma comédia romântica qualquer com Hugh Grant. Não ia ser muito legal se tivesse sido Forrest Gump. Sim. Ou Flintstone. Deitamos na cama, começamos os trailers e antes de chegar à tela inicial para escolher a legenda e idioma, já estávamos pelados. O filme nem tinha começado ainda, fizemos o que tinha que fazer ali, foi incrivelmente bom. Ela perguntou se queria tomar banho, disse que sim, vendo ouro, ela me deu uma toalha de rosto para me enxugar. Vendo ouro. Ela me perguntou deu... se faço carreto. Faz carreto. tomei o banho, conversamos por menos de 10 minutos e depois eu fui embora. Entrei no meu carro e tinham várias mensagens dos meus amigos perguntando se estava tudo bem. Porra! Haviam quase chegado a 3 horas tudo isso. Pô, ele faz carreto rápido, hein? Né? Porra, Beto Carreto, manda um contato aí que eu tenho uma mudança pra fazer. E atende pelo Zap. É? Ou pelo Tinder. Falei que estava tudo bem, já estava indo pra casa. Eu e a... Juscelino Kubizep. Nos falamos no dia seguinte. Ela agradeceu a ajuda e havia dito que o sexo foi muito bom e que deveríamos marcar o encontro depois. Eu disse que rapaz. É porque ela precisava pegar os pallets ainda. Faltava as panelas. É. Eu disse que concordava e que deveríamos marcar. Eu a chamei pra sair no final de semana seguinte e no outro. Primeiro ela disse que não podia, depois não respondeu mais, deixei pra lá. Provavelmente ela pegou os pallets. Uns 2 meses depois, ela me mandou uma mensagem perguntando como eu estava e que queria reencontrar. Disse que sim. Então ela disse, estão me mudando pra Lagoa Santa. Ah, meu Deus do céu! A audácia desse ser humano. Caraca. Que guerreirinha. Ela é minha guerreirinha. Cidade que fica um pouco mais de 1 hora de BH. Não quer me ajudar e ir comigo? Podemos dormir juntos lá. Pelo menos agora ela deu a real, né? Mandou a real. É. Eu ri em casa daquela situação e disse que não poderia. Isso já era demais pra mim. Vendo o ouro, ela agradeceu e nunca mais nos falou. Caraca, ai, gente. Velho. A zip zap ziu, a porta se abriu, mandou uma de louco, né? Mandou. Gente. Ok, agora Leila, você vai ler pra gente a próxima história só pro pessoal do grupo, porque o GugaCast Dia do Sexo Light acaba aqui.